caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de 3 em ponto. Edição para esta... para este domingo, dia 4 de agosto de 2013. Tenho comigo a Adriana, aliás, como já poderão reparar, eu estou a ouvir-me duas vezes. E estamos então aqui com a Adriana mais uma vez. Na semana passada não foi possível. É possível esta semana. Olá, Adriana. Olá, Carlos. Boa tarde, ouvintes. Pois, na semana passada, por problemas técnicos, não pôde aparecer, mas já cá estou, outra vez. Eu não fugi. Estiveste cá em música? Estive cá em música, não tive. Em voz, mas pronto. Esta semana voltei. Por acaso tiveste que eu ali um... um separador que tinha, que dizia 3 em ponto na Rádio Internoel. também estiveste em ponto. Mas agora está a chegar com nós, o que ainda é melhor. Sim. Pronto, mais uma semaninha. Que vai ser hoje sobre quê? Temos de músicas. Estas músicas são... eu chamei este de compilações, de colaborações de artistas, portanto. Portanto, vamos ter aqui coisinhas interessantes. Sim, pode-se dizer que sim. A primeira até... eu estava aqui a ver isso aqui das músicas. A primeira até bastante conhecida. A segunda também. Sim, porque eu só estou a ver a deixar agora a terceira música. Esta eu vou deixar de dizer, a terceira música, Não conheço esta quarta. Bem, vamos dizer só para os ouvintes não ficarem a pensar que músicas é que são. Quais são as primeiras 4 desta edição? Diz lá. Então, vamos começar com a Jordan Sparks featuring Chris Brown, Nowhere. Uhum. A seguir temos A Outros Namorados com Sara Tavares, Solta-se o Beijo. Uhum. Depois Cither featuring Emily, Broken. E por último, ou melhor, a quarta música, Christina Aguilera featuring Missy Elliott com Car Wash. Essa por acaso não conheço, mas vou passar a conhecer. É sério que não? Se calhar conheço, não conheço é o título. Conheces, por acaso vais conhecer. Pois não sei, mas já ouvi assim nos primeiros segundos, não conhecia. Mas pronto, vamos à música então e já voltamos aqui um bocadinho para... vamos falar um bocadinho mais com os nossos ouvintes. Hey, it's me. Call me when you can. Tell me how I'm supposed to breathe with no air. Didn't wanna leave my heart. you gonna be without me? If you ain't here, I just can't breathe. There's no air, no air. Domingo, 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. This is a shark tale. Here we go again. It's 2004. Phenomenal hit. Destas quatro musiquinhas, temos aqui desculpa ao princípio por alguns problemas técnicos que já estão resolvidos. E pronto, cá estamos de novo com a Adriana. Sim, pronto. Ora bem, esta é aquela parte em que já estamos então preparados, já entramos neste 3 em ponto, já ouvimos umas musiquinhas e tal. E chega a altura de deixar aos nossos ouvintes algumas novidades que vão ter lugar já a partir de amanhã. Vamos por partes. Amanhã, algumas coisas vão mudar na Antena Best. Coisas poucas, bem lógico, mas vão mudar. Desde logo o Top Antena Web e o Top 10 Antena Web, que saem, aliás, da nossa da grelha, ficam apenas como contagem escrita. E, simultaneamente, o programa Agora Now regressa à Antena Best. Vai ser comigo, Carlos Bonaparte, não amanhã, porque amanhã estou de férias, digamos assim. Eu só, pronto, tirando, ou seja, aliás, eu para a semana só vou mesmo gravar aqui o 3 em ponto, portanto é uma exceção aqui à regra. É o único programa exclusivo da Terra Web que gravarei também. Mas dizia eu que não esta semana por ser de férias, não no próximo dia 10, mas a partir do dia hora 5, 12, 19, não é? Segunda-feira, dia 19 de agosto. Exatamente, portanto, só no dia 19 é que estreia, é que começa o programa Agora Now. Entretanto, já amanhã, as coisas vão ser desta forma. Às 13 horas na Antena Best vai para o ar não o Top Antena Web, mas sim o Top 5 Sertanejo. E às 13h20 vai para o ar a edição da tarde do programa Pop Hits. Vai ser então desta forma que vai ser preenchida esta hora, isto porque às 13h40 o programa Happy Nation mantém-se. E pronto, vai ser assim uma... Vai ser assim, portanto, uma mudança que vai ser necessária, mas pronto. Fica a calor ao livre, às 4 da tarde regressa o Agora Now a partir do dia 19. Também a partir desse dia 19, já o Segunda Via terá apenas 2 horas. O mesmo acontece com o Ser Português, que terão apenas 2 horas. E ficará ainda por saber se vamos ter ou não para já a programação no Canal 1 neste horário. Como os ouvintes já poderão reparar, ontem houve a estreia do Coração do Rock com o Diego Soares, portanto, no dia, portanto, no sábado, dia 3, às 17 horas. E bom, são essas as novidades que tenho aqui para vos dizer. Podem, portanto, já visitar a nossa agenda, não é? E ficarem então a conhecer o que é que os ouvintes vão poder então acompanhar em termos de espetáculos. Vão poder consultar a nossa agenda da seguinte forma: basta entrar no menu de cada canal, por exemplo aqui do Canal 1, no menu não, no site do Canal 1, e tem aqui no menu um link que diz Agenda de Espetáculos. E automaticamente vão ser reportados para uma página onde podem escolher o dia e automaticamente aí nesse dia tem a lista de espetáculos que vão acontecer e que nós temos conhecimento. E pronto, vamos, já agora temos aqui alguns destaques também. Quando entrarem na página vão ter aqui alguns destaques: o concerto da Tanita Tikaram, dos Hard Rock, e acho que é só em termos de destaques. De todas formas, tem aqui toda a lista de concertos divididos por dias e vão então poder acompanhar esses mesmos concertos. Pelo menos vão poder saber que eles existem para, se quiserem, irem lá ter. E é isto. São as novidades, são as notas. Se bem que há mais uma nota a deixar, não é, Adriana? Com respeito à participação dos ouvintes. Temos um desafio. Lançaram um desafio aos nossos ouvintes para que eles possam participar de alguma forma no programa, a dar-nos as suas sugestões de músicas e canções que queiram ouvir. Uhum. Também se gostam ou não da seleção musical que temos no nosso programa. Portanto, se querem participar, escrevam para o nosso mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Essa minha lição bem estudada. Enquanto há e-mail, quanto ao resto, foi assim hoje que falamos sobre isso. Mas sim, senhor, uma boa. Não é aprendidora, como é que se diz? A aluna também é assim um bocadinho forte. Pronto, andas a aprender bem. Basicamente é isso. Pronto. E é isto. Então, fica aqui o recado, fica aqui o convite. Participem, digam-nos músicas que gostam, ou que gostaram das seleções, ou que gostavam de que estivessem nas seleções. E pronto. E agora vou dizer eu duas musiquinhas e a Adriana duas, uma de cada vez. Primeiro digo eu, depois diz a Adriana, para ser assim mais bonito. Então vamos primeiro ter Jennifer Lopez com Marc Anthony, uma música que ninguém conhece, digo eu, que se chama Não Me Amas, é claro que é conhecida. E depois a Adriana, qual é que é? A seguir temos o Michael Jackson com Janet Jackson, com Scream, que é a irmã. Depois temos Lúcia Muniz com o Nuno Bittencourt, Try Again. E depois? E depois temos Bryan Adams com Melanie C, When You Are Gone. Música de 1999, uma música muito bonita, que acho que foi assim, o último grande sucesso de Bryan Adams. Ah, ele apareceu mais um, não foi? Ibrahim? Sim. Eu não sei. Bom, mas tirando isso, foi assim o último grande sucesso de... Engraçado, porque foi o último grande sucesso de Bryan Adams e o primeiro grande sucesso da Melanie C. Exato. Ah, bem, há coisas, enfim. Vamos lá, música então. Começamos com Jennifer Lopez e Mark Anthony. A música chama-se Não É Ames, ele segura o conselho, pelos vistos. E pronto. Vamos à música então. Não É Ames com Mark Anthony e Jennifer Lopez. Até já! Até já! ¿Por qué lloras de felicidad? ¿Y por qué te ahogas por la soledad? ¿Y por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando? Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? No contesta rudo, no lo dudes más. Aunque en el futuro haya un muro enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme. No me ames porque pienses que parezco diferente. Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos. No me ames, que comprendo la mentira que sería. Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día. No me ames porque estoy perdido. Esa es la verdad. Si la gente quiere, sabe lastimar. Tú y yo partiremos, ellos no se mueven. Pero en este cielo sola no me dejes. No me dejes, no me dejes. No me escuches si te digo no me ames. No me dejes. No desarmes mi corazón con ese no me ames. No me ames, te lo ruego, mi amargura déjame. Sabes bien que no puedo, que es inútil, que siempre te amaré. No me ames, pues te haré sufrir con este corazón que se llenó de mil inviernos. No. Tú y yo volaremos uno con el Mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Girls going dancing. Estamos ouvintes, depois destas quatro musiquinhas. Qual é que foi o último que eu não tenho aqui a lista? Até aqui. Brian Adams com Melanie C. When You're Gone. Segue-se agora, antes das nossas despedidas, um momento cultural, ou seja, um momento em que vamos deixar aos ouvintes informações sobre as próximas quatro músicas. Diz-nos lá, Adriana, que informações é que tens sobre as músicas, tu que tão bem te preparaste e eu que tão mal estava a utilizar essa tua preparação. Diz-nos lá, informações das músicas. A próxima é do Eros Ramazzotti, não é? Sim, portanto, a próxima música, por exemplo, do Eros Ramazzotti com Tina Turner e Coisas de la Vida, ela no original de Eros Ramazzotti tem o nome Cosa della Vita. Uhum. É uma música de 97 que foi posteriormente gravada Billy com a Tina Turner em formato espanhol, por isso se chama Cosas della Vida, que está no Greatest Hits do Eros. Uhum. Mas também está num dos discos também da Tina. Um disco ao vivo, que ela gravou ao vivo. Portanto, esta música, se formos a ver, tem duas versões. a versão italiana, em que só ele canta, e a versão espanhola, quer dizer, espanhola, mas em, só em nome, porque é bilíngue, ele canta em espanhol e ela, ele canta em italiano e ela em inglês. Apesar de ter ali um bocadinho em que ela canta em italiano também, mas... É Spanglish version. É. Ah, bem. E depois uma música que eu gosto bastante, que é... Acho que aqui foi o último grande sucesso do Whitney Houston e da Mariah Carey. Acho que aqui sim, há uma concordância. When You Believe, não é? Sim. Uma música também de 98, que foi escrita para o filme O Príncipe do Egito. Pronto. É... Mais uma musiquinha também aqui para o nosso 13 pontos. E depois uma música... Olha, engraçado, nós a falamos da Anastasia e ela aqui está. Ela aqui está. Anastasia, não é? Anastasia com Ben Moody, com Everything Burns. Aqui já há uma música mais recente, de 2005, que foi escrita, penso eu, que de propósito, para o filme Fantastic Four. Uhum. O que é que eu posso aqui dizer mais? Posso dizer que a Anastasia, como todos sabem, ou alguns sabem, tem uma voz muito esquisita para uma mulher branca, porque não é normal o formato e aquele vibrato que ela tem, ser de uma mulher de raça branca, mas é uma voz muito encorpada, muito mais de pessoa negra. Pronto. Já ele é o ex-guitarrista e cofundador dos Evanescence, portanto, bem conhecido. Já agora, ela também é pequena, não é? Anastasia, sim. Pois, ou seja, eu nunca tinha ouvido falar na questão da raça branca ou negra. Tinha mais até ouvido falar precisamente no facto de ela ser uma pessoa pequena e ter uma voz tão... tão pujante, tão forte, não é? Não é, também é. Não é suposto. Coisas que acontecem, não é? Ela que aliás teve cancro também. Sim, mas também tem outro tipo de problemas. Ela tem um problema de coagulação de sangue também. Sim, é hemofilia, não é? É assim que se diz. E também ela própria, se notares, quando ela apareceu no mundo musical, ela lançou uma moda que foi dos óculos. Nunca reparei. A partir daí começaram as pessoas não ter aquela vergonha de usar óculos porque ou chamavam nomes ou porque era uma coisa muito incomodativa. Então ela, como sempre usou óculos, lançou uma moda de que usar óculos não faz mal, é até criar aqui uma moda, um look diferente e pronto. Ah, mas o Pedro Pringal também já os usava e até era um tipo fundo de garrafa, como é que era aquilo? Portanto, também já andava na moda, pronto. Não era uma moda internacional, não. Era só uma moda aqui nas principais ruas do Porto. Ah, bem. Vou falar, mas eu também uso óculos, portanto. Pronto, eu também não. E ainda falta aqui mesmo música, não é? Sarah Connor. Sarah Connor com Mark Terenci com Just One Last Dance, uma música de 2004, que é o segundo single do terceiro álbum dela, Key to My Soul, é o nome do álbum. Aqui temos a particularidade que é uma música, uma balada romântica, em que ela canta com o próprio marido. Ah, ela é marido dela? Não sabia. É. A menos que já se tenham divorciado, mas eu penso que é marido. Ah, bem. Não, eu por acaso não sabia, não tinha essa... É, ela parece ter uma postura bastante discreta no mundo da música. É natural que ainda seja o mesmo. Olha, fiquei a saber hoje que o Michel Teló namora com a mesma rapariga há mais de um ano. É verdade. Bem antes, não, se calhar foi na altura do Ice Age e Pego. Talvez. Pronto, se calhar até a música estar escrita para ela. Era. O que interessa é que, olha. Vai estar o convite para o apartamento. A outra música. Ah, pois para o apartamento. Se calhar convidou-a. Não, o clima estar avariado. Assim, uma coisa. Pois, a cama estava partida, não tinha cobertura. Mas não sei pois, quê. Uma coisa leva à outra. Exatamente, depois também. Ai ai, enfim. Bom, vamos à música. Há mais uma para ouvirmos aqui na finalzinho. Mas para já deixo-vos estas quatro. Deixo-vos ou deixamos estas quatro músicas. Encontramos daqui a pouco para as despedidas do nosso 3 em ponto. Vamos à música então. Tempo de ficarmos, como disse. Como vou dizer agora, era só uma outra continua tona. Cosas da vida. Até já. Até já. Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Addictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh yeah. Estoy pensando en mí. Cosas de la vida van unidas siempre así. Some for worse and some for better. But through it all we come so far. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo. Manos lo que quiero ser. Oh, yeah. Con mis manos yo lo alcanzaré. Sí, porque what is life without a dream to hold? No, take my hand and never let me go. But it's part of life together. Son las cosas de la vida. Nunca me acostumbraré. No haré, no haré. Yes, you know it's true. Esta noche que pasaré tardándome ship at sea. I want to remember. na web, Canal 1. Just one. Pois é, ouvintes, e estamos no ar. Musiquinha que acabamos de ouvir, que foi uma de Entre Marido e Mulher, que agora como é que se chama, diz lá, Adriana? Quem é o marido e a mulher ou o amor? Não, as duas coisas, marido e mulher e amor. Sarah Connor com Mark Terenci, com a música Just One Last Dance. E depois nós vamos agora ficar com uma musiquinha para as despedidas de Boss AC com Shout, não é? Tu és mais forte. Sim. O que é que tens a contar-nos sobre este bom dia? Sobre esta música tenho a contar que é a música mais recente do Boss AC, de 2012. Do último álbum dele, que não faço a mínima ideia como se chama. Mas eu adoro esta música devido à sua letra. Acho que dá assim uma força muito grande, uma positividade, dá-nos coragem para prosseguir, ultrapassar as dificuldades. Sobre o Shout, posso dizer que é um cor gospel que já trabalhou, por exemplo, com Sara Tavares. Aliás, foi Sara Tavares que começou a sua carreira depois de participar no Chuva de Estrelas e ir ao Festival da Canção. Quando começou a sua carreira foi com o Shout, exatamente. E agora o Shout decidiram-se fazer esta parceria que você ensina nesta música, que foi usada mudando a letra, há uma letra. Esta música foi usada pela AMI também, numa campanha de qualquer coisa que agora não me lembro o quê, mas sei que foi usada pela AMI e mudaram a letra. Se foi uma campanha da AMI, foi alguma coisa de sensibilização, ou de luta contra a fome, ou uma coisa qualquer. Sim. Andou por aí. Pronto, e chegamos ao fim da lista, chegamos ao fim do nosso programa. Chegamos ao fim também da... Foi rápido. Pronto, passou no instantinho. E agora vamos ficar então com esta musiquinha. Para a semana o programa vai voltar. É daquelas exceções à regra. O programa vai voltar. Não vai parar. Desde que não haja questões técnicas que nos impeçam, nós cá estamos. Sim, isso é verdade. Não, segundo aquilo que eu já ouvi dizer, mesmo que o mundo acabe, aliás, quando a Terra enfim, se acabar, se extinguir, não é? Nós já estamos aqui a preparar, até uma informação que eu posso avançar, já estamos a construir o primeiro emissor de rádio em Marte, num país que deverá chamar-se Martolândia. Porque a nossa construtora chama-se Marta, e por isso é a Martolândia. E depois vamos ter um edifício só para nós, que é mais ou menos o equivalente à cidade de Aveiro. Andará por aí, em termos de dimensões, já mais coisa ou menos coisa. Um edifício só para o Grupo Antena Web, que na altura já terá 65 canais de rádio, 3 canais de televisão, e deverá ainda englobar 10 jornais, portanto, imprensa escrita, não é? Mas pronto, por agora somos um grupo mais humilde, só com 4 canais de rádio. E não te esqueças de uma coisa, e também podemos ter uma ou outra revistinha cor-de-rosa já agora, mas focas no fazer mal a ninguém. Sim, exato. Ah, mas por acaso é uma ideia, nunca tinha pensado nisso. Vou averiguar as possibilidades económicas, a viabilidade económica desse projeto, se bem que eu acho que é possível, realmente acho que é possível. Nós temos uma margem de lucro de, em média, de 900 milhões de euros por semana, portanto eu acho que dá para investir nessa revista. Acho que sim. E pronto, depois deste momento de delírio, eu gosto sempre de falar em mais canais de rádio, mas pronto, depois deste momento de delírio, pronto, vamos ficar por aqui, quanto à nossa emissão. Que volta então para a semana. Esperemos também com a Adriana. Até para a semana, e já sabem, escrevam para o nosso mail, como eu já disse, volto a repetir, geral.radioantenaweb@gmail.com, ou vão à página do Facebook a página do nosso grupo, entrem lá, ou mesmo ao nosso site, e pesquisem o nosso blog também. Mas no nosso site estão lá todas as informações que precisam, e para pesquisarem, para vos dar um bocadinho de trabalhinho, não vou estar a dar o site. Procurem Rádio Antena Web na Google e vão lá ter. Está bem. Eu gosto de trabalho. Isto é pronto. Eu agora vou ser de pauzinho. Agora, isto não é trabalho, isto é uma forma de dizer, ups, qual é que é o endereço do site? www.radioantenaweb.info. Está respondido, ok. Está respondido, ok, já não digo mais nada. Eu só queria que os ouvintes também tivessem um bocadinho de trabalhinho a pesquisar e à procura, pronto. E assim. Mas eu estava a meter contigo e pronto, está respondido. Eu por acaso pensei, bom, não sabe o endereço do site, pronto, vou aqui deixá-la envergonhada, pronto. Mas afinal, pronto, quem ficou sem resposta fui eu, peço desculpa. Pronto, 1-0. Ai, ai. E pronto, vamos então à música. Já disse isto 3 vezes, mas a música só vai tocar 1 vez. Voltamos a encontrar-nos então na próxima semana para mais um 3 em ponto. Em ponto. Até lá. Até lá. Tchau. I think I did it again. Quem sabe não esquece é como andar de bicicleta. Oh, I think I did it again. Tu mereces muito mais. És forte, abanas, mas não cais. Mesmo que sintas o mundo a ruir, quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir. A estrada não é perfeita, apenas uma vida. Aproveita, só perdes, não tentares e não desistas se falhares. O que não mata engorda, torna o teu sonho real. Acorda, limpa as lágrimas e luta. Segue o teu caminho e escuta a voz dentro de ti, as respostas que procuras dentro de ti. Acredita em ti que tu és mais forte e tens o mundo dos pés. Tu és mais forte, uhum. E sei que no fim vais vencer. Sim, acredita, no novo amanhecer. Tu vais vencer. Não tenhas medo, sai à rua e abraça alguém. Yeah. E vai correr bem, tu vais ver. Um dia tudo fará sentido e vais ver que terás o prémio merecido. És o que és, não és o que tens. A tua essência não se define pelos teus bens. Às vezes as pessoas desiludem, mas não fiques em casa parado à espera que mudem. Muda tu, rapaz, muda a tua atitude, vais ver que és capaz. E nada te pode parar, os cães vão ladrar e a caravana a passar. O teu sorriso de vitória no rosto. Nem tudo é fácil, mas assim dá mais gosto. Quando acreditas, a força nunca se esgota. Só reconheces a vitória se souberes o que é a derrota. Vais ver que no fim acaba tudo bem. Sai à rua e abraça alguém. Abraça alguém. Tu és mais forte, uhum. E sei que no fim vais vencer. Sim, acredita, o novo amanhecer. Tu vais vencer. Tu és, I think I did it again. Tu és. good people.